no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. A região dos Inconfidentes é repleta de história e os melhores lugares para preservar essas memórias são os museus. Um dos destaques é o da Escola de Farmácia de Ouro Preto. Mas o que podemos encontrar nesse local que desperta a curiosidade de muitas pessoas? Tainá Almeida, aluna de Letras, revelou que não conhece o museu e o que ela desejaria conhecer lá. Eu nunca visitei o Museu da Farmácia, porém eu tenho vontade um dia. O que eu esperaria encontrar lá são diversas experiências químicas, como é feito, sei lá, remédios e coisas do nosso dia a dia. No museu está preservado um acervo que conta com um vasto e antigo material didático europeu, mobiliário, medicamentos e utensílios do final do século XIX. Além disso, existem documentos com registro de atividades da instituição, como livros, periódicos e teses. A responsável pelas ações dentro do Museu da Farmácia é a museóloga Ingrid da Silva Borges. Ela informou detalhes da organização desse local. As ações desenvolvidas pelo projeto Museu da Farmácia Preservando o Conhecimento têm como objetivo subsidiar a questão da preservação, da conservação e da documentação desse acervo, que foi gerado ao longo dos anos. Esse acervo hoje ele é composto por um acervo bibliográfico, que passa de mais de 12 mil exemplares, um acervo documental, que a gente ainda não tem um número exato de documentos, mas que já está sendo tratado, higienizado e documentado, e um acervo museológico, que é basicamente composto pelos acervos científicos usados nas aulas nas escolas. O Museu da Farmácia teve origem na década de 1960, com a iniciativa de um grupo de professores. Eles estavam interessados pela história dos fármacos e adquiriram de um antiquário o mobiliário pertencente à Farmácia Magalhães. Após 30 anos, outro grupo de servidores decidiu reunir o material antigo disperso pelos laboratórios da escola. Em 2010, foi formada uma comissão acadêmica e administrativa com o objetivo de desenvolver ações que possibilitassem a abertura do museu para o público. Em abril de 2011, durante as comemorações dos 172 anos da Escola de Farmácia, o local foi reaberto e desde então vem ampliando as suas atividades para proporcionar ao público visitante uma reflexão sobre a função dos medicamentos no processo saúde e doença. Maria Alice Oliveira, aluna de farmácia, dá sua opinião sobre o funcionamento e a importância do museu para os alunos do curso. A minha opinião sobre o Museu de Farmácia é que ele tem muito potencial, mas ele ainda não é muito explorado. O próprio horário de que o museu fica aberto, ele não é interessante nem para os alunos, para poderem ver a própria história. O número de visitas ao museu se tornou maior e a quantidade de funcionários trabalhando no local não é extensa. Quem possui maiores detalhes é a museóloga Ingrid. As ações desenvolvidas pelo projeto Museu da Farmácia Preservando o Conhecimento têm como objetivo subsidiar a questão da preservação, da conservação e da documentação desse acervo, que foi gerado ao longo dos anos. Esse acervo hoje ele é composto por um acervo bibliográfico, que passa de mais de 12 mil exemplares, um acervo documental, que a gente ainda não tem um número exato de documentos, mas que já está sendo tratado, higienizado e documentado, e um acervo museológico, que é basicamente composto pelos acervos científicos usados nas aulas nas escolas. O museu conta com aproximadamente 110 retratos de ex-alunos do curso de farmácia. Os visitantes têm contato com equipamentos relacionados com a biologia, a física e a química. Para ver isso e muito mais, os períodos de visitação acontecem de segunda a sexta-feira, de 1 às 5 da tarde, exceto nos feriados. Assim, você pode descobrir o que realmente se encontra no Museu da Farmácia. Eu sou Ingrid Achiver, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.